No domingo, Oliveira vai receber em casa o Lusitano. Como é que está a ser preparado este jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal? Com muita boa disposição, com muita alegria, com muita ambição e principalmente muita confiança. Jogamos em casa, perante um adversário do nosso campeonato, com muita qualidade individual e coletiva, mas o nosso objetivo é passar. E mim vamos fazer tudo para conseguirmos a passagem à próxima eliminatória. A primeira eliminatória foi difícil, o resultado só ficou decidido nas grandes penalidades, onde Oliveira acabou por ser feliz. Este jogo de domingo também terá o mesmo nível de dificuldade? Sim. Na minha opinião, ainda vamos ter mais dificuldade, porque o adversário tem mais qualidade, neste caso, que o Pamplona. Aliado a esta qualidade, é uma equipa muito experiente também neste campeonato, e isto é sempre uma eliminatória. E taça é taça, é 50-50. Lá está, vamos lutar pela passagem, seja nos 90, nos 120 ou nos penaltis. O nosso objetivo é bem claro que é a passagem. De que maneira será? Vamos ver, só domingo é que conseguimos ver, mas vamos trabalhar muito para que a passagem fique em Oliveira. E o facto de o jogo ser em casa traz alguma tranquilidade a Oliveira? Sim, traz um ponto a nosso favor, que vai ser o nosso público. Espero que o nosso público compareça em grande número para nos ajudar, e essa vai ser a principal vantagem que nós vamos ter no domingo. O adversário também é de perto, também terá muita gente com certeza, mas o nosso público, contando-se em massa dentro do nosso estádio, vai nos ajudar certamente que a passagem esteja mais perto para o nosso lado.